céu para buscar meu Senhor. Cristo é o meu maior tesouro, o dom mais precioso, que vale muito mais que todo ouro daqui. E assim não busco outra riqueza, pois tenho a certeza que logo encontrarei Cristo, meu tesouro. Pois tenho a